Salvador, é o Gol 940, pushback acionamento, posição 4. 940, já temos o banho da companhia, finalizando o push. Após o mesmo liberar o setor, iremos autorizar. Na sua 940. Solo 35241, está pronto para o táxi, com 57 a bordo, 3 horas e 20, Galeão. Copiado, Trip 5241, tem seu táxi autorizado via Juliette Alfa e no ponto de espera Sama Torre, no 86. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera com pronto, Torre, no 86, Trip 5241. Aguarde, Força Aérea 2526 no localizador, complete final, chame Torre no 86. É Hotel Lima Tango, Porto Seguro Salvador, código 0203, reporte fora da barra. Número 2, continue a aproximação no 0, vento uma centena com no 09, informarei pista livre, Força 526. 26 está reduzindo para mínima aproximação, está ciente da aeronave, meia milha à frente. Está na mesma velocidade indicada, ok? Está com a grau, mesma grau de speed da sua. Pode continuar a aproximação no zero, vento uma centena, 10 nós, o 2526. Táxi tem 142 a bordo, 3 horas e 31, alterna Campinas. Táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera Sama Torre 1186, Gol 1273. Índia e Alfa, ponto de espera Torre 186, obrigado, boa noite. 940, observando o Boeing da Gol para o setor, tem livre seu push de acionamento, chame em táxi. Chamará o táxi, Gol 940. Boa noite, está 3197 na espera, está pronto. Terá condições de decolar de imediato quando estão logo liberada a pista? Afirmativo. Então a linha e mantém preparando-se para decolar quando estão logo liberada a pista, o 3197. 3197, agilizando. Sim, para baixar travado, 26. Continue a aproximação, aguardando pista livre, 2526. Solo 07, lugar à direita, chame solo 1219 na 776. 1219, obrigado, bom trabalho. Nada. Então, 3197, o vento 90 graus, com no 09, livre decolagem, pista no 0. Iniciando a corrida no 0, 3197. Ei, muito boa noite, Gol na 273, ponto de espera da 1-0, pronto. Sete, mantém o ponto de espera na 273. 1-273, mantendo a visão ao aeronave nacional. Gol no 776, lembrando que você escuta, boa noite. Boa noite, no 776, Tax Alpha, Kilo Passe 3. Chame na saída do Passe 3 para prosseguir. Alpha, Kilo Passe 3, Gol no 776. Série 2526, cheque o trem, pouso livre no 090 graus, 109, 2526. Visual, baixado, travado, está prosseguindo para coordenação, vai prosseguir para o pátio de autoridade. Sente. Então 3197, decolou 09, chame controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, eu vou fim de trabalho, vem. Tá bem. 1273, após a passagem do tráfego na curta final ali, mantém cabeceira no 0 no 273. Após a passagem do tráfego ali, mantenho no 273. 3197, curvando à direita, nada é o Lida. 3197 da TAM, contato radar, sobe para o nível de voo 380, serviço de vigilância. 380 no perfil, obrigado. Pega saneamento 6720 no portão 5. Cliente web 6720, está autorizado o seu pushback, chame para o táxi. Senta para o táxi 6720. No 776, para informação, nós temos um bug da WebZet que vai iniciar o push, e o push do mesmo é no portão 5, então vai ingressar um pouco no pátio 3. Então mantenha a posição bem antes da saída, de modo que ele possa finalizar o pushback dele. Salvador é o gol 940 POB de 73, 4 horas e 15, então pronto para o táxi. Confirme a alternativa, não copiei. A alternativa é Galeão. Táxi autorizado via Índia e Alfa no ponto de espera, chama a torre 1186, gol 940. Índia e Alfa 186, boa noite. Gol no 273, autorizado a decolagem, dando 0, uma centena com 10 nós. Índia autorizado a decolagem, dando 0, 1273. WebJet 6720 já iniciou? Já iniciou, 6720. 0111, 1011. Setor radar sequenciamento, voe com proa 020, seu limite é o localizador. Posição aguardando para seguir para o 01. 1776. 020, levanta o presente, 3 a 1. Estimativo, inicie sua redução de velocidade até 200 knots, 3 a 5. Faz a passagem, reingresse na pista e táxi para o pátio de autoridades, acuse livrando a pista 2526. 2526 está ingressando agora, acuse livrando 2526. Limite ao localizador. Direita 250, limitado ao localizador. Confere 5957. Uno 273, decolou Zona 2, chame controle em 119.8, uma boa noite. 119.8, obrigado amigo, boa noite. Até a próxima. Eu acho que vai ser necessário sim, senhor. Mantenha ainda a proa. Vamos limitar o senhor agora em 2 minutos na proa. Só vai cruzar o lock. Em 2 minutos perder contato com a curva direita para a duna. A partir do momento, 2 minutos. Caso falha, voa duna. Gol, 1-2-3-1-5. Controle, Gono 273, decolou na Dael. Gono 273, sobe ao 360, vigilância radar. 360, 1-2-7-3. Via Juliette Alfa, e no ponto de espera, chama a torre 186, web 6720. Juliette Alfa, no ponto de espera, 186, 6720. O Gono 776 prossegue até o portão 01. Para o 01, no 776. Salvador, prossegue 2526. Prossiga 2526. possui o plano 2526 para Brasília? Para Brasília, o 360. Ok, solicita a autorização 4. Ok, aguarde um minuto para copiar. 5957, vai observar tráfego 737, 12 horas, 13 milhas de locamento norte. Livrou o seu nível em descida para 3 mil pés. Um estado, tá? 3560 da TAM, desça ao 050, redução de velocidade para 220 nós. É 2220, descendo 050, tá? 3560. Direto para o pátio 4, cruze no solo controlado, vento uma centena, 10 nós, hotel Lima Tango. Direto, pátio 4, hotel Lima Tango. 2000 pés, bom, 395. 198, boa noite. Torre, boa noite, web 7620, aproximando o ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera, web 6720. Mantenha o 6720. No 395, o tráfego vai seguir um helicóptero. 758 no zero, boa noite. 60, copia? Copia. Autorizado Brasília 360 via Pêsulo 17. Decola 10, curva direita, saída Gola e transição Ofito. Controle Salvador opera em 1198 e o transponder é o 5501 no Cotege. Para Brasília, no 360, Pêsulo 17, decola da 10, primeira curva direita, saída Gola e transição Ofito. Após decolagem 198, transponder 5501. Correto, quando pronto, chame para o acionamento e táxi, o 2526, confirmando, vai prosseguir para o passo de autoridades. Gente, 2526. Tchau. Salvador, 758 no zero, boa noite. Jet 58 no zero, identifique, desce e mantenha o 060 na chegada à Mária. Desceu 060 na Mária, 58 no zero. 560 da TAM, vetor, radar, sequenciamento, número 5 na aproximação, curva esquerda, proa 0 no 0, seu limite é o log. Frente esquerda, 0 no 0, limitado log, 3560, desce 050. O Força Aérea 5957, desce e mantém 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. Localizador, mais está próximo do limite do localizador. Sente. Mike Eco Vitor, final, torre 18-6. 18-6. O Fotora 5957, velocidade 1970 nós. Reduzindo para 170. Afirmativo, Fotora 5957, faça a curva à esquerda, voe para 150 e intercepta o lock. Pega 150, você pode parar o lote. A reduzida 160, atingiu 300. Ciente, hein? 5-0. Está no solo o Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, considere solo a zona 7, frequência livre. Uma boa noite, Hotel Lima Tango. Para 4 mil pés, ajuste no 019. 10-4000, desce 4 mil, tá 3560. Para 8 milhas, 3 mil pés, com deslocamento sul, interceptando o lock. 7, tá 3560. Jet 58 no zero, desce e mantém o 050. Desce o 050, 58 no zero. Bom, vamos assim que interceptamos o localizador. 395 final, na minha escuta. Na minha escuta, senhor. 1273, chamo Centro Recife, 1251, alternado 1325. 251, 3325, obrigado, amigo. Até mais. 3560, mantenha a proa, está limitado agora por um minuto. Se perder contato, após um minuto, direita duna e completa final. Tenente, mantenha a proa, um minuto, se perder contato, duna, 3560. 2580, reduza para 2100, nós. 2100, voo no 395, vai passar duna, complete final, chame turno no 86. 86. Controle Salvador, boa noite, gol no 940, não se escuta. No 940, sobe para o 360, vigilância radar. Sobe para o 360, 940. Sotera 5957, desce para 2000 pés, autorizada a final, pista 10. A sua velocidade final de aproximação será quanto, senhor? 1209. 120. Inicialmente ainda mantenha o 160, até mais próximo de duna. Autorizado para 2000 completar o procedimento, vai manter a velocidade até próximo de dentro. Emativo. Um minuto para 3560. 3560, desça e mantenha 3000 pés. A sua velocidade é em 180 nós. Boa noite, 0, desce, mantém 3000, confirma proa, 3. 180 nós na velocidade, só faz curva direita agora na pro 140 para o lote. 140, lote, até 3560. Vento. Sete 5890, desce para 4000 pés, ajuste no 011. Vetor radar sequenciamento, faça a curva esquerda para o 010, fica limitado pelo lock. Esquerda 010, limite ao lock, 5890, descendo para 4000, no 011. Confere. Não confere. Zé, toca e solicitará a remetida. Quero que seja uma sede. Inicialmente efetua o pouso e reporte para a remetida. O Mike é com o vetor. 500, aproximação cabeceira 97, só está arremetida, Mike, aqui dentro. Web 6720, decolou de Salvador aos 21, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, 6720. 3325. 3325, ok. Força era 5957, complete final, chame torre no noite decimal 6. 1186, controle EB 6720, decolando seu escudo. Bijet 5720, sobe para nível de voo 340, vigilância radar. 340, pode falar da Elda presente. 7 do tráfego, continue aproximação, número 2 para pouso. O vento, uma centena, 109, informarei pista livre, 5957. 957, para a coordenação, informa que ingressará no pátio 6. Ok, se entendido que prosseguirá para o pátio de autoridades. Será instruído após o pouso, 5957. 957. 0, 10, 2, 5, 3, 5, metal. O 395, cheque o trem pouso livre 10, uma centena 10-9, informa o tráfego aproximando, é um helicóptero, setor norte para pouso parado sobre a cabeceira no 7, sem interferir com sua trajetória de aproximação. Presente, voo 1395. E 5810 desce para 3000 pés. 3050. Para 180, tá, o Webjet 5810. Passa a curva direita 060, intercepta o localizador. Direita 060 para o localizador, 5810. Sol Salvador, boa noite, T3603, informação Victor, pronto, cópia. São 3603, autorizado Guarulhos, 340, via para o ISC 50, decola 10, curva direita, saída da Eoleda, Bidev, controle opera em 1198, transponder 5511, Coteje. Los 24, libera a direita, chame só, Leona 219. Primeira direita, 219, grato. 5518, outra planta, 3603. 5511, negativo 18, e a saída da Eoleda Bidev, negativo da Eoleda Bidev. Da Eoleda Bidev, 5511, da 3603. 3603, correto, quando pronto, chame em posicionamento no 07. Contorno chamará aproximadamente da 3603. Solo Salvador, muito bom, boa noite, segura 395. 395, boa noite, táxi Alfa Kilo, pátio 3, chame antes da saída do pátio 3 para prosseguir. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, chamará antes da saída do pátio 3, 395. Continue a aproximação, reporte passando marcador, o vento 90 graus, 1129, informarei pista livre, TAM 3560. Vente, TAM 3560. O Gol 1940 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. O 940 5130, 2000 pés, autorizado a final. Solo é o Gol 1395. Confirme. 2000 pés autorizado a final. 2000 pés autorizado, 50 na diária. Gol no 940 na escuta? Gol no 940 na escuta, adiante. Chame o 251-13325. 251-13325, obrigado, boa noite. Boa noite, 5810 da Abjet. Estabilizado no lock, reduz para a final, chama a torre no 86. 5810, estabilizado no localizador, vai descer pelo glide, chama a torre 86. Uma sugestão, alguém pode passar direto aqui. Sim, mano, as luzes vermelhas estão insuficientes para serem avistadas, confirme? Não, elas não indicam fechamento de taxiway, senhora. É isso que leva a indução de erro de qualquer circulação. Ah, tá, então muito grata. Passarido 2224, desce para 3000 pés, ajuste 1010 no 1. 3000 pés, 1010 no 1, passarido. 957, solos 28, libere na próxima interseção. Na Eco, à direita, reporte pista livre. Agilizando a liberação da pista, temos tráfego na sequência para pouso. Reporte livrando na Eco, o 5957. Mantenha a posição, aguarde, o Mike é com o Vitor. Entrou na Eco, 957. Sede, táxi em frente, reporte na Delta para reingressar na pista, o 5957. Para na Delta, para reingressar. TAM 3560, pista livre, tem pouso autorizado, uma centena 10-9, 3560. Autorizado, pouso 1-0, TAM 3560. Torre Salvador, é 2580, boa noite, LS, da 10, estabilizado. Boa noite, continue a aproximação, o número 2 agora, uma centena 10-9, informarei pista livre, 5810. Tá seguindo a aproximação, aguardando que está livre, 580. Por favor, espera na pista. 5957 prossegue até a Taxi Delta e quando lá são em 186. Se estar através da Delta, a intenção é prosseguir para o Parque 16. Ok, sim, estamos cientes, o 5957. Prossegue então táxi Delta e na Delta também torre na 86. Sim, vai aguardar então na Delta e chamar a torre. Ele pega a próxima direita, chame solo na frequência 1219. 219, grato, 3560. Alô, Salvador, boa noite, é 3560, livro Eco. 3560, boa noite, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, e chame antes da saída do Pátio 3 para prosseguir. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, chama antes da saída, é 3560. Série 5957 na escuta da torre. Visual com tráfego na curta final dando zero. O primeiro tráfego está na curta final dando zero. Visual. Ok, este tráfego é um Boeing 37 da Webjet. Assim que ele passar a sua proa, poderá ingressar, efetuar a curva esquerda e prosseguir até o pátio de autoridades. Fique atento ao Follow-me que lhe aguarda na entrada do pátio, ok? Solicitado, visual com aeronave nacional e com o Follow-me. Afirmativo. Faz a passagem de ingresso pelo esquerdo. Exatamente. Autorizado, Eco Vitor, uma centena, 10 horas, Eco Vitor fora do solo, Mike Eco Vitor, pista no 7. Lugar fora do solo, Vitor. Salvador, passarelo 2224, boa noite. Passarelo 2224, boa noite, centro do tráfego, continue a aproximação, reporte passando o marcador externo, vento uma centena com 109, passarelo 2224. Marcador externo 2224. Objet 5810, solo 32, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita, 1219, a solo. Solo, Objet 5810. 5810, boa noite, táxi Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3 e chama antes da saída do pátio 3 para prosseguir. Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3 e chama antes do Pátio 3 para prosseguir, Objet 5810. Fico 218, desce para 3.000 pés, ajuste no 011. Confirme 3.000 ou 2.000, por favor? 3.000, terceiro. 3.000, muito grato. Para o Sônia, Cleta. Mike Eco Vitor, passando na 240, aguarde transferência ao controle, Mike Eco Vitor. Quer uma antena pro até 1.000, após a direita, 240, guardando transferência. Informativo. Mike, é convido, transfere ao controle, frequência 119.8, até a volta. 119.8, até a volta. Controle, Corvetto, a intenção é afastar na 240 até 20 milhas, se possível, 1.500 pés, retornado para o servimento. Sente, Mike, é Corvetto.